pra falar a verdade, eu sou fã dessa galera do Mario Moto, viu? É uma galera batalhadora, que eu, Tomix, assim como o Lohan, temos um carinho muito grande. E é uma galera que venceu aí. A gente tava torcendo pra que desse tudo certo. E tá aí essa aparelhagem bonita. Que parabéns, hein, pra vocês, a galera que tá arrebentando desde cedo aí. Grande abraço do Tomix, um abraço do Lohan. E vamos juntos continuando essa farra aí, né, mano? Valeu, Maremoto, vai começar o Rock Doido, meu irmão! O DJ que já é uma referência no estado do Pará está aqui. DJ Lohan! E aí? Vem. Vem, meu DJ. Vem, DJ Lohan. É o Lohan que tá tudo. Caralho. O gatilho. Vai rolar pólvora. Mais pólvora! Mais pólvora, pólvora. Mais pólvora, meu DJ. Tem muita frescura, bora começar o Rock Doido, vai! Mais pólvora! Toma, toma, toma, vai! Bora começar! Um, dois, três, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Começou, meu irmão! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Fudendo o céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Kuk é o piloto e o Pia é o copiloto. O Kuk é o piloto e o Pia é o copiloto. E tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dando que tá mil grau aqui, meu irmão! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Eu tô gostando de uma prostituta. Como é que é? Tô de rolê com a prostituta. Ai, que gata. Ai, que pura. E hoje, meu irmão? Hoje é pra fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma. Toma, toma, toma, só gostosa. Quem tá afim de rock doido, canta essa aqui, meu irmão! Acabou, acabou! E aí? Você vacilou, eu tô falando grego, não tô. São amores, amores que matam. Vai. Amores que ferem, amores que doem, amores que amam. Canta, meu irmão! Tudo aí, meu irmão! 5, 4, 3!

saber. Caralho, acende a... Dá um grito aí, na moral, caralho. Vai! Canta aí, meu irmão! Já, já! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. E tu vai dar pra um... Tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Bora, tu me quiser. Vai descer, vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ou dá essa buceta ou o Tomi que se joga aqui de cima, vai! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok? Marquinha ok? Sombra cilha ok? A unha tá ok? Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok? Sobrancelha ok? Maquiagem ok? A unha tá ok? Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Coisas da vida. Peraí, peraí, Tomix, antes de tu começar, fala assim pra ela, ó. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomo chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomo chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Tomo chifre pra caralho e quer sentar na... Pera, pera, aqui é Tom Mix e DJ Lohan, os dois no bagulho doido, vai, maninho. Apaga tudo que o bagulho vai doidar ainda mais. Vai, maninho, vai pra cima. Vai doidar ainda mais. Vai doidar ainda mais. Sinto um frio na barriga, tudo isso é muito da cena do chão! De um filme. O bruxo já tá detonando, então seja bem-vindo à revista Tom Mix. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. E doida, caralho, e doida, caralho, e doida. Um, dois, três, vai. Doida, caralho, e doida, caralho, e doida, caralho. Um, dois, três, mais pólvora, mais pólvora. Hey! Oh! Peraí. Só quem se sujou hoje, levanta a mão aí! Bate na palma da mão! Palma da mão batendo, vai! Tchá, tchá, tchá! Cadê a galera do Flamengo? Cadê a galera do Paysandu? Cadê a torcida do Remo? Vai explodir. Eu quero todo mundo que tem muita saúde levantar essas duas mãos pro céu. Todo mundo levantar essas duas mãos pro céu, pedindo energia positiva. Todo mundo, bora estourar tudo. Todos os canhões. Vem. Explodiu. Vai, põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! pressão, o Tom Mix. Cadê a torcida do Paysandu? Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Cadê o fenômeno azul? Cadê a galera do Remo? Pro alto, só quem torce pro papão. Cadê bebê? E a galera do Leão, bate na palma da mão. E a galera. Pedro Joia, já, já vai ter turma, tá aí com a gente. Galera do Leão. Alô, meu parceiro ali. Do... Rock das equipes. Faz o seguinte, faz o seguinte. Quem não tem hora pra chegar em casa, levanta a mão pra mim aí. Levanta tudo, levanta tudo, levanta tudo. Levanta tudo, levanta tudo, levanta tudo. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Eu tô gostando de uma prostituta. O bagulho vai estourar mais uma vez! Na rede com uma prostituta. Prepara tudo que agora vai explodir. Todo mundo com o bracinho pra cima, sim. Todo mundo com o bracinho pra cima. Prepara todo mundo. Energia, energia, energia. Explode o bagulho. Joga pro lado e pro outro. Todo mundo vai jogando. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado. Um, dois, três. Estoura o bagulho! Já! Hey! O Tommy se tá na área, na Vila Maiota! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e o Maremoto. E o DJ Tom Mix. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso. Só quem tem muita saúde vai cantar comigo. Nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Só quem ficou sujo hoje levanta tudo aí, meu bem. Agora tô no beco sem saída, porque eu vou baixar o som pra galera cantar. Aí você. O nome dele é Cabeção Eventos. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga, quem breve. Vou baixar o som, vou baixar o som. Tua cara e vou ver. Você jurar me ver. Só quem sabe vai cantar. Pode. E domingo do carnaval tem o Tom Mix no Rock das Equipes. Mais pólvora. Das equipes, esse bloco é pressão. Vai, vai. Rock das equipes, esse bloco é pressão. Todas as equipes já estão reunidas. Jabada na mão, bora pra avenida. Hoje não tem papo, muita prova vai rolar. É rock das equipes, o bagulho vai endoidar. Faz aparelhagem toda. E aí, Ari? No grito do DJ. Tá contigo, Ari? Bora pra cima, bora pra cima. Bora, bora pra cima. Bora. Mais pólvora! Joga tudo aí! Joga a mão pra cima, que não tem hora pra chegar em casa nessa parada. Quem tá a semana toda bebendo, levanta tudo, levanta tudo, levanta tudo, levanta tudo, levanta tudo. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Energia, Tom Mix, Lohan, Lohan, Tom Mix, tudo junto e misturado. O grito das mulheres sem vergonha aí no meio. Pode endoidar, pode endoidar. Acelera tudo, Tom Mix. Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos prof... Quem gosta de putaria, levanta a mão também. Sim, eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de... Te vejo no baile, já chego sarrando. Eu quero baixar o som pra galera cantar. Te deixo excitada, te levo pro meio que te toca. Prepara! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai! Caralho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pois, pois, pois, pois, coisas da vida. Quem conhece o amigo corno aí no meio, levanta a mão. Quem conhece uma mulher corna aí na mão, levanta a mão. Essa é a parada. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na... Quem tá solteiro nessa porra, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Eu só quero é ser feliz. Vila Maia, o Atá, aqui é... Joga pro lado assim, ó. Pro outro. Vamos jogar pro lado e pro outro, prepara. Vamos assim, assim, assim, assim, ó. Vamos jogar. Joga pro lado e pro outro. Joga aí. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado. Pro outro. Joga pro lado e pro outro. Tá, tá, tá. Prepara pra sair do chão. Tá. Tá, tá, tá. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Joga pro lado e pro outro. Joga pro... Tu quer mais pólvora? E doida. E doida. E doida. Mais pólvora. Sai do chão, cabeção. Só quem tá feliz levanta tudo aí, caralho! Quem torce pro Flamengo aí no meio, levanta a mão! Quem torce pro Corinthians aí no meio, levanta a mão! E quem tá gostando da festa, levanta a mão! Quem gosta de putaria, levanta a mão! Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Joga o bracinho pro lado e pro outro. Joga o bracinho pro lado. Joga o bracinho pro outro. Prepara, prepara, prepara, prepara, prepara e bota no escuro tudo aí, produção. Bota tudo no escuro aí, produção. Bota tudo no escuro que a galera tá afim disso aqui, ó. Uma fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Quem gosta de fazer fumaça? Eu quero que todo mundo bote pra filmar. Bota tudo pra filmar e bota o isqueiro em cima também, bora cantar. Ah, ah, ah, ah, ah. Joga pro lado, joga pro lado. Pro lado, pro lado. Dia 8 de... Pense tudo que faz e do que... De março tem Tomix e Lohan e a Maite Tula. Uma bagulho, se tu não gosta, tudo bem. Morre é direito seu. Agora não venha discriminar direito de fumar que é minha... Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. O bagulho tá doido. Eu tô do lado do Cabeção Eventos. Eu tô do lado do DJ Lohan. E é o seguinte... Dia 8 a gente vai estar junto lá em Abaitetuba, dia 8 de março. Lohan, é poporri, poporri, poporri. Vai ser tipo assim, manino. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma o bala nome boa, dele uma é bala ali. Que bate. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei. Sabe canta, vai meu irmão. Uma bala que bate. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? Vocês? Então toma! DJ Catumbe, DJ Lohan, meu irmão! Câmeras dela! E grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Sobe, canta, vó! Mamou, aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aê? Tá bonito, meu irmão! E aê? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Quem diria? Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Olha o Renato Reis, agora vai, morrer! Bora, Renatinho! Mais pólvora, mais pólvora. O Morrão e o Bruxo é assim, meu irmão. Tá, tá, tá, tá, tá. Sai do chão, vai, pula, caralho, pula. Só quem tá coladinho aí, joga pra cima agora que eu quero ver, meu irmão. Joga pra cima, vó. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Quem tá cheio do dinheiro, levanta a mão aí que eu quero ouvir. Bota o copo pro alto. Depois de pegar toda essa lama, estamos aqui, Lohan. Vida, vamos beber. Seguinte, Tomix, disputa de funk agora valendo 4 pacotes, meu irmão. Eu quero 4 gostosas aqui em cima. O Elinho Cabeção já mandou avisar, Tomix. 4 pacotes. É tudo na conta da galera do Maremoto. 4 pacotes. Tá valendo, meu irmão. Chama aí, Biel. Let's go! O bonde das maravilhas é a nova sensação. E pra aqui pra começar, chama Carol do Popozão. Cora a bunda no chão, vai. Cora a bunda no chão, vai. Cora a bunda no chão, vai. A pedido dos novinhos, ela vem representando. Vem daí, filha. Bum, bum, bum, bum, bum, girando. Bum, bum, bum, girando. Bum, bum, bum, girando. A quente no aquecimento, ela vai te hipnotizando. Vem a quente maravilha. Só mulher, só mulher. Deslizando, deslizando. As irmãs metralha vem lançando um jeitão. Vem mais uma, vem mais uma. Fica de perna pro alto. Vem mais uma, vem mais duas, mais duas. Vem mais duas aí no meio, vem mais duas. Pode vir que agora tá valendo, meu irmão. Se vier mais duas, vai beijar na boca do Renato Reis. Vem mais duas aí. Bora que vamos, bora que vamos. Na dança creu tem que ter disposição. Na dança creu tem que ter habilidade. Pois essa dança, ela não é mole não. Eu venho te lembrar, são 5 velocidades. Na dança creu tem que ter disposição. Na dança creu tem que ter habilidade. Eu venho te lembrar que ela não é mole não. Eu venho te falar que são 5 velocidades. Olha a velocidade. A primeira é devagarzinha, só aprendizado, hein. É assim, ó. Creu. Creu. Creu. Se ligou? De novo. Oi. Creu. Creu. Essa aqui tá mais pra ganhar, Renan. Creu. Isso aqui. Número 2. Ai. Creu. Creu. Creu. Creu. Creu. Creu. Continua fácil, né? De novo. Creu. Creu. Alô, preto! Meu parceiro preto do Barro Cacuri tá aqui, meu irmão! Tamo junto, maninho, vó! Mais pólvora. Só na manha por aí, meu irmão. Só na manha, só na manha. Galera da fila tá em peso, meu irmão. Segura, DJ. Segurou. Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5. Chegou a hora da verdade, meu irmão. Velocidade. Olha aí, Tomico, escolhe a tua aí. Agora vai. Tá aumentando, cara. Gostou, faz barulho aí, meu irmão. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Fica uma vez. Fica de novo. Fica uma vez. Fica de novo. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Quem gosta de mulher gostosa aí? Fica uma vez. Fica uma vez. Fica de novo. Quanto mais eu vou gemendo, eu me fode mais. E quanto mais eu vou gemendo, eu me fode mais. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou puta. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou puta. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou puta. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou puta. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou puta. Quanto mais eu vou gemendo, eu me fode mais. Quanto mais eu vou gemendo, eu me fode mais. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou puta. Empurra, empurra, empurra. Então dá tchau, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu falo logo assim, ó. Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e vai. Pra puta que pariu, aonde já se viu? Hoje eu tô te... Não vai namorar que não dá, desgraçado. Namorar não dá, namorada não. E namorar não dá, namorada não. Então mix. Namorar não dá. Sabe por que não dá, meu irmão? Namorar não dá. Porque te tá lá, ó. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalho. Alô, a galera tá cheia do dinheiro. Quem tá com muito dinheiro, levanta uma nota de 100 pra mim aí. Todo show ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo água brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer. Já 9 de abril, TMC Pose em Belém. É mais uma do Cabeção. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. E aí? Sigo na minha luta e trabalhando. Só que conhece, vai! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca. Bora, meu filhadinha! Tando com toda a galera de filhadinha por ali, meu irmão! Aqui já tamo junto, vai, vai, vai! Te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem? Tudo bem, tá com outro contatinho. Falou, Evandro, aí no bar. Trazer 3 pacotes de cerveja aqui, Evandro. 4 pacotes de cerveja. Então toma, vai. Hoje. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado. Chefinho é uma rã. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, sobe lá, sobe lá. Toma, toma. Sobe lá, sobe lá. Sobe na estrutura que o bagulho vai doidar, meu irmão. Sobe, sobe, sobe. Sobe lá, maninho. Pode subir, desgraçado. Essa aqui se ajoelhou, quer rezar. É doido, né, Tomi? Bora explodir o bagulho, lá! Um, dois, três! E doida! E doida! toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos pra gaiola. Vai, meu irmão! Coisas da vida. A minha amiga, isso complica. Que às vezes bate. Bora, Tomix, é! Taca pica. Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é mó safada. É desculpa da danada pra poder sentar pra mim. Vai sentando, vai sentando, vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Vou ter que parir uma ter vontade da minha ex, por ter que pariu mais uma vez com minha ex. Vai, vai, vai. E ela me chamou e falou que gostou e quer. E eu falei, calma, amor, espera por favor, deixa eu. Eu falei pra ela que ele tá vindo hoje aqui, meu irmão. Meu piru, tô vindo aqui. Meu filho tá vindo ali. Meu filho tá vindo ali. Tá vindo ali, tá vindo ali. Meu filho tá vindo ali. Lá lá, ya lá, ya lá, ya. Meu filho tá vindo ali. Meu filho tá vindo ali. Lá vem ele, meu irmão. Bora, tu, Mixer. Tu e eu na playa. Joga pro alto todo mundo aí! La arena, el mar. Joga, joga, el joga, las olas, joga, joga, todo joga, tu cuerpo. Bésame, tócame, agora, maninho. Y baila conmigo. Down, down, down. Uma mulher que pode beijar nesse exato momento a boca do Renato Reis, ele tá liberado pra beijar na boca aqui. Tá liberado? Tá liberado já, papai? E aí, Lohan, o que, é que tu diz? Eu digo isso aqui pra ele, ó. Rapaziada, Miúzi Jim! Apagando o momento, meu irmão! Miúzi Jim! Olha aí, Lohan! A Boutique! It's like a rock star. Ai, ai, ai! E doida! Caralho! E doida! Caralho! E doida! R.A. Boutique na parada, meu irmão! R.A. Boutique, Eduque Golden. Bora! Domingo Rock das equipes de Abaetetuba, o maior e melhor bloco de todo o Pará. E eu vou estar com a atração nacional lá no trio. Seguinte, todo mundo batendo o bracinho pra cima nesse exato momento. Todo mundo batendo o bracinho pra cima nesse exato momento. Bora bater na palma da mão quem gosta de festa aí. Quem gosta de festa, bate na palma da mão. Bate na palma, bate na palma, bate na palma. Bate na palma da mão. Quem é de Abaetetuba aí dá um grito. Quem é de Garapé Mirim. Vila, levanta a mão aí, galera! Que agora bate, bate, bate na palma da mão! Bate na palma! chapado, levanta tudo! Rafael Moreira, meu irmão, tá por aqui também, tô bem que cê. Põe a mãozinha pra cima e grita. Joga, joga. Mãozinha lá pra cima, mãozinha vai pra cima, mãozinha lá pra cima, mãozinha vai pra cima, mãozinha vai pra cima. Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho. Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Pegando todo, pegando todo. Acelera o bagulho. Acelera. Todo mundo com o braço pra cima, bora dar uma acelerada, bora dar uma acelerada, bora dar uma acelerada. Seguinte, tem quatro pacotes aqui. São dois? Dois pacotes aqui, bebê, vem cá. Pra você. Um pra mais um aqui. Pode dar pra bebê dançar, pode dar pra bebê. Porque aqui nessa porra não tem preconceito, não! Eu tô gostando de uma prostituta. Eu tô na rave com uma prostituta. Ai que gata, ai que puta. Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão. Batendo na palminha, batendo na palminha, batendo na palminha, batendo na... Bate na palma, bate na palma. Agora mais pólvora. Hey, oh, oh. Oh, chama, chama a novinha pra cá. Domingo de carnaval tem Tomix e uma atração nacional. Olha a batida. Rock das equipes, já vai ter turma, alô. Tu vai fuder no céu, piranha. Quem tá por aí contigo, Lohan? Bota o Mixê, meu parceiro Pedro do Cacuri tá por aqui também, meu irmão. Curtindo o rave do Tomix e o DJ Lohan, vó. Tomix tá pra negócio, o bruxo tá tocando, Tomix tá pra negócio. Assim, ó. Que tem uma amiga doida que tá aí no meio, levanta a mão. Que tem uma amiga que quer mexer o Lohan e levanta a mão. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tomix é o piloto e o Lohan é o piloto. Lohan é o piloto e o Tomix é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, o bruxo. Tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu. Só tua amiga tarada vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer. Agora quero ver. Vai dar ou vai descer. Chama tua amiguinha lá embaixo, chama tua amiguinha, vai. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Quem é? Jogador, empresário, artista. E o DJ Tomix. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Seguinte. Eu quero todo mundo a partir de agora tirando a sua camisa. Tirando a sua camisa e batendo pra rodar lá em cima. Roda, roda, roda. Tira sua camisa, tira sua camisa, tira, vai! Tira a camisa, tira, tira a camisa, tira, tira a camisa, joga pro alto, começa a rodar. Tira a camisa, tira, tira a camisa, tira, tira a camisa, levante pro alto, começa a rodar. Bebeu água? Tá com sede? Sai do chão! Olha, olha, olha, olha. A toalete em cima, quem é do rock das equipes? Comigo, de carnaval, comigo, você vai ter tudo! E uma atração nacional! Só quem é virgem no meu bloco! joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Quero ver, quero ver, quero ver. Só quem tá muito feliz, levanta a mão. Só quem tá muito feliz, levanta a mão. Levanta, levanta tudo. Chicle. Vai, Lohan. Um, dois, opa, vai. Sai do chão. Chicle, chicle, quero chicle. Virado aí no meio, abraça ele, vai! Chiclete pra grudar no seu juízo. Vem, vem, vem, vem! Chiclete pra brincar amarradão. Quem tá com uma latinha, bota a latinha em cima pra mim, por favor, todo mundo batendo a latinha! Por favor, todo mundo batendo a latinha em cima aí! Chiclete sem banana é prejuízo. Chiclete pra brincar. Só quem gosta de carnaval, quem é do rock das equipes! Eu vou pedir demais! Levanta tudo a latinha aí, galera! Não é lambada, não é, não é merengue, não é. Tá ali, qual é, qual é? Tu mix e o Lohan. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Chico. Vocês, bomba. Chico. Sai do chão. Fala o meu parceiro Kaique. O Nego da TJ tá junto comigo, alô Nego. Alô Ramon, meu gerente Ramon. E é do céu do... Quem tá bebendo desde sexta-feira, levanta a mão. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O bruxo já tá detonando, então seja bem-vindo à revista do Tomix. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. E boida! Que invade a sensação e boida! Que nos define. E boida! Não merece um hino, só com mensagem sublime. Esse é o nosso destino, sonho ainda existe, o céu e a terra vão se unir. Só quem tem amigo cachaceiro, levanta aí! Da Vila Maior, tá? Levanta a mão aí nessa parada, porque o Tom tá aqui, bebê. DJ Tom! Quem é Léo? DJ Tom! Não pude evitar, tirou meu. Léo Santana e Boizinho. O Léo Santana, Tom Mix e Lohan. Joga a mãozinha pra cima agora. Joga! Joga! Um, dois, três, vai! Léo Santana e Boizinho, Marina Santini. Acelerou! Eu quero todo mundo com a latina em cima aí. Eu quero todo mundo com a latina em cima. Bora botar a latina em cima, bora botar a latina em cima. Hoje eu não quero voltar. Só quem tá doidão, bota a latina em cima que eu quero ver, porra. Na casa não, hoje eu vou virar. Uma da Assunção, chão, ela vai no chão, chão. Muito obrigado, João. Revelação tá junto comigo também. Everywhere you go, light. Tem muita gente que já sofreu por amor aqui no meio também. Não é só o rock doido, não. Que tem um amigo que já sofreu por amor aí no meio. Eu quero a galera cantando bem alto aqui, Lohan. Já é a quinta vez que você ligasse do nada. Bora jogar a mão pro lado e pro outro, todo mundo que tá feliz aí, que tem muita saúde. Quinta vez que você terminou. Joga pro lado e pro outro, vai. Mas é a primeira. Henrique da Pedreira. E aí, Lohan? Outra pessoa. Outra pessoa. Parceiro Carinho Serrão, meu irmão, lá no Teloné. Beijando. Tá por aqui também dando show, meu irmão. Depois que eu conheci você. Olha a galera cantando aí. Então diz por quê. Tá me ligando com essa voz de raiva. Bota pra filmar a produção. Mais nada, foi esse fim que você escolheu. Um, dois, três. Solteira. Solteira. No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado. Quem tá sofrendo pra caralho, levanta a latinha aí, porra! Quem terminou e quem foi largado, não espera. Eu sei que minha vida até ela começa. Vou botar o braço pro lado e pro outro assim, vai, vai! Hey! E do meio pro final, hey! Eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no gosto que eu tava, cada vez eu morri. Eu quero baixar o som pra galera cantar bem alto nessa parada aqui. Cada vez que eu olhar, o ciúme não tava batendo. Só quem sabe canta. Nada, eu implante pra voltar. Ela me matou na unha. Diz que eu tava solteiro, é porra nenhuma. Implorei pra voltar. Bora, Tony, que cê. Dá-lhe o soquinho, dá-lhe o soquinho, dá-lhe o soquinho. Foi bom te amar. Teu coração tá preparado? Das noites de amor, oh, oh, oh. Escuta essa aqui, Tom, escuta essa aqui, ó. Tá dividido, Lohan? Estou dividido. Esse domingo, meu irmão, desde gelo, regala pra mirim. Se vai ser bagulho todo, vai, meu irmão. Canta, vá. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. E amanhã esse CD no canal das aparelhagens, já no YouTube e no canal do Lohan. Toma, toma, vó! Alaninho, não chega na portaria com o nosso comandante, Edu! E a minha galera do Maremoto também! E aí, Marcos Paulo! E aí, Fran! Júnior do Sabor da Fruta tá junto comigo, alô, Júnior! Aí até que não tem coração sofre. A cara do sucesso. Tá junto comigo, o gerente Ramon. E aí, meu gerente Ramon, alô Ian, cê também, mano? Foto de uma paixão. Meu parceiro Bad Boy, meu irmão. Meus nove amigos, Rivaldo também. Ajuda o Bad Boy, e aí, Rivaldo? Do amor que existiu, não há nada mais. E aí, Bad Boy, cadê, meu irmão? Aquele velho uísque em volta fica. Juntos sonhamos, juntos estar. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Se daqui pra frente. E a partir de agora a gente vai interligar com o Maremoto aí. Vocês! Choro em silêncio. Choro. Se errou pra quem insistiu. Detuba! Cadê tu, mano, Matheus? Então, Mix, escuta aí, desgraçado! É o Braga Domingo, é esse. E aí, pólvora, ainda tem? Mais pólvora! E aí, Jota e Luiz! Aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. O nome é TJ Esporte. Eu queria tanto te conhecer. Com super telões e a metralhadora. E aí, meu parceiro amarelo da produção, chega aí, amarelo. Dando fogo no meu coração. O Lohan vai detonar. Tomix. Ele já vai comandar. Eu estou preparado, pode me trazer. Tá aí, o DJ tá muito louco e mandou te avisar. Empurra nela, vai. Ele vai te empurrar. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra daí que eu empurro daqui. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Toma, toma, toma, vai no Marcaram, a galera tava esperando terça-feira, Lohan. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Acende agora, vó! Caralho, acende agora! Geral pega o isqueiro. Fuma, olha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma. Retomix, isqueiro eu não sei, mas isso aqui. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa. Chama aquela vez. Eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Não para, balança. Quero ver você descer. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Eu não sou mais de ninguém. Coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. No batidão, no batidão, no batidão. cima, joga pra cima, vai, vai, vai. Mas toma cuidado, tu sabe como ela é, meu irmão. Outro, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Hoje ela te falando, amanhã ela tá com outro. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô... Daqui a pouquinho tem a galera do Maremoto arrepiando. Quem tá gostando da festa, bate na palma da mão também. E quem sabe vai cantar essa aqui. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. Quero ouvir. Não se entregar. Quero ouvir a galera agora aqui. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. O nome dele é Ian. Mas veio você me... Ian Miranda. Foi segredo. Parceiro amigo nosso. Me desarmou. E a minha TJ também daí. Mas veio você... Alô, nego. Alô, gerente Ramon. Me ensinar o que é o amor. Só quem sabe vai cantar. Vou escrever. Que eu tô... Canta mais alto. Podem, pelo que eu vou fazer. Quem gosta de putaria, grita aí! DJ Gemerson do Miri e a primeira Débora Brito. É meu parceiro, o homem que queima a mão, mas tá presente. O nome da parada é TJ Esporte! Talvez você já saiba que ainda guardo lembrança. Foi tu, Marcos Paulo, que queimou a mão do cara. Ossos estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar. E quem não tem mais sentimento pelo ex, levanta a mão nessa parada. Aquele sentimento. Ai, não vale... Só atrapalhou nossa história. Vou baixar o som, vou baixar o som. Também confesso que sinto. Um, dois. A saudade que me falou. Toma-te. Também tenho seu nome em mim, escrito numa tatu. E aí, DJ Gentil Santos? Amor. O som pra quem tiver chapado vai cantar agora comigo. E dizer a você: um, dois, três, vocês, vocês. Quem tá dividido é tu, papai. Estou dividido. Tava esperando os DJs. Entre meu amor e o mantinho. O galera do Maremoto. Já não sei mais o que é certo. Difícil. E a galera do Enzo Som também tá aí com a gente. Quantas duas é certo pra mim? Vale o soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Todo mundo vai jogando lá pra cima. Dá nesse soquinho, dá nesse soquinho. Voz, dizendo que se arrepender. Hey! Hey! Pega, pega, pega, pega, pega, pega fogo, pega fogo. Toma na batida, na batida, na batida, na batida. Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O nome dele é meu gerente Ramon. Banda Zero. Cadê tu, meu gerente? Cadê tu, meu gerente? Fala o nego da TJ. E aí, meu parceirinho Miranda é o nome dele, pai. Não passa nada, não passa nada. É difícil não chorar quando vejo nossas fotos. Meu... O tio Roca tá junto comigo. É fácil apagar as lembranças. Tio Santana junto com a gente. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir sua voz. Estou só. Só que tiver solteiro, levanta a mão aí no meio que eu quero ver. Tô só. Levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, vai! Só depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo e não vivo. Ai, de Farias! Eu te amo e não vivo. Só que não lá no céu, só que não lá no céu, só que não lá no céu, só que não lá no céu, só que não lá no céu, vai no soquinho. Bonita, Lohan! Que festa bonita, que abenção, Eni Farias! Domingo de carnaval tem Tom Mix e uma atração nacional no rock das equipes! Fiz de tudo por você. E a grande amiga Vanessinha, a mulher braço direito de Eni Farias! Meu amor.